ainda vem dizer que eu falo demais. Ele fode a sua vida e fica tudo em paz. Rolou várias paradas pouco tempo atrás. Filho da puta, nenhum lembra mais. Naquele dia, total agonia. Um grito, fudeu, de longe eu ouvia. Os caras que eu conheço no muro bem ali. Mas não vou parar de andar, eu moro aqui. Então me faltou malícia no momento. Figura sem estrutura de comportamento. Um monte me apontando e me julgando, me condenando. Disse que eu pareço com fulano. Para! Bem assim pra mim ele gritava, apontando com um dedo no gatilho, ameaçava. Tenho certeza que eu nada fiz. De graça, a gente cai na mão desse infeliz que vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. O quê? Não vai dizer que vai fazer revista? É minha roupa que é louca, eu sou artista. Eu sou do grupo Gigabu. Você diga o quê? Peraí, pra ficar fácil, tomo um RG. Agora você quer saber minha profissão. Escrevo rap de policial que é bundão. E se a polícia civil não ouviu, vou soletrar meu MDA, ó tio. Viu? Eu te falei, sou atrevido. Nunca levei um tapa, mas o dia que levar eu te revido. Você não vai me ver calado. Até a polícia montada, quando me ouviu, caiu do cavalo. E a tropa de choque, coitada, chovia no dia e ela morreu eletrocutada. Não tenho mais pra te dizer, vamos correr. Eu sei agora o que pode me acontecer. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Sou negão, fudido, favela assumido. Aparência não me classifica de bandido. Se fosse assim, não pensaria duas vezes não. Jogaria uma bomba em cima da corporação. Depois de rotular o marginal, tá mole de virar manchete de jornal. Seu jeito de andar, de vestir, de falar é o suficiente pra te condenar. Ainda não conheci um PM classe A. Um e outro por aí tentou se aproximar, mas não rola, naturalmente não rola não. É pra tirar proveito da situação. Eu vou comprar uma gravata e um paletó. Cada bolso colocar 50 gramas de pó. Pra ver se assim eu passo batido. Não aguento mais vacilão me seguindo. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Trombando uma pá de cara cabuloso, fadado, tirando onda de gostoso. Não tenho vale transporte no bolso. Isso dá nojo. Veja você como o lance é foda. O nome do Megan é nunca sai da roda. Pra você ver que até no CD a gente tá perdendo tempo falando mal de você. Manda uma polícia feminina vir me dar geral. Pode pegar onde quiser, até no meu. Vai na quebrada, a favela de qualquer local e vê se algum policial tem moral. Perguntaram uma vez se eu queria ser autoridade. Disse que não, melhor ser homem de verdade. Polícia é mal, periferia é prova. É festa cada vez que um cai na cova. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral, vai. Vai tomar geral, vai tomar geral.